controle autorizaria o nível 360 pro Vargas 9875, sinal? Eu não posso autorizar o 360, porém posso solicitar o centro de controle. Ah, afirmativo, por gentileza, claro. Coordene, pode coordenar pra gente? Ah, afirmativo, você vai coordenar. Vai, escuta. O meu tá alternando o sinal de baixo, vai retornar para a BR-324. Positivo, livrei. Índia 9 Emerald, foi prossegue. November Alpha, qual o horário do plano? 35973, livre ingresso e decolagem, o vento de 070 graus, 06 nós. Sente o 5973. Chame agora, frequência 1251, câmbio. Afirmativo autorizado 360 e vai chamar 1251. Muito obrigado, bom dia. Gente, eu não tenho o plano do senhor aqui no sistema, entre em contato com a ES. Tim, quer chamar a torre? Iniciando a 105973. Sente. Salvador, Papa Romeu, Mike Ecovito, muito bom dia, Padre 4, 7, a boa semana aqui. Mike Ecovito, escute aquilo, só um segundo com a cópia. Escutou. 3179, cópia. 3179, pronto, cópia. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, após conforme a rota do plano, decola da 10, direita, da El Lida, após Lida, Vob Dev, intercepta 50. Controle 19-8, transponder 5073. Autorizado Guarulhos, chuva de voo 340, via Peruísque 50, decola da 10, chuva direita, saída da El Lida, Lida, Vob Dev. Controle 1198, aciona 5073. Então 3179. 3179, correto, reporte pronto. E o 5973, decolado 37, controle em 19-8. 19-8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Rio 5973, decolado perfil Pucaracaju. Rio 5973, este é o controle Salvador, aciona a identificação. Identificado 5033, 5973. Desafastado da cabeceira 28. O seu código é o 5053. Afirmativo, foi passado 5033, positivo. Controle, muito bom dia, Patagon Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, controle, meu cordial, contato radar. Vitor. Aqui é comigo, Manati, Biopés 107, direita, Axé, controle 935, correção, 198, décima 8, transponde 0125, vai ter. Vitor, correto, acione e chama todo o táxi. 18-6, táxi. Salvador, Papa Romeu, Mike, é comigo, bom dia. Mike Eco Vitor, acione Chame Taxi. Sim. controle, é um papapá, Mike Gillette Romeo. Siga. Mike Gillette Romeo. Gillette Romeo? Ele está na escuta do papapapá mais direto, não é? Sempre na escuta, capitão. Ô, capitão, estou livrando a BR-324, vou comprar o lado do Pampa. Positivo. Certo. Controle Salvador, para passar com o Romeu Golfe Vitor. Atenção, saber se está livre da restrição do 4000 da Golem. Positivo, subo para o nível 100, sem restrições. Prato, Romeu Golfe Vitor. Salvador, Papa Romeo, Alfa India Bravo, Minha Cidade Silva, nível 280 para atender. Alfa India Bravo, informação, Quila, guarda coordenação, Terezinha. Adano, Alfa India Bravo. Firme. Gente, aguarda a coordenação. Controle, está passando agora o Vitor. Vai passar agora o 050 em condições iguais. Propaganda presente, autorizaria 105? Ah, positivo, a hora certa 09:43. O senhor vai subir para o nível visual 105 e o seu estimado para pouso? Estimado pouso aos 10045. Ah, ok, anotei. Autorizaria presente já voar direto ao destino e acessar para 105? Estou autorizado 105, eu não sei qual vai ser a sua proa para o destino. 278, para ser mais preciso, está presente. Eu gostei da precisão, então vamos voar na proa 278. Prato. 270, decolagem da 10, curva esquerda, país da Momo, alvo Petrolina, Teresina, Sanders 5056, frequência 119.8. Alfa India Bravo correto, reporte pronto. Chamarei para o posto, Alfa India Bravo. Off. firme. Dez minutos, se eu conseguir achar o plano. Aqui é Covito, está autorizado o ingresso e decolagem, vento de 050 graus 04 nós. Salvador, bom dia, Chané 6225. Luciano 6225, este é o controle. Está voando Bonf, descendo para 5.000 com 1.015 para chegar no Bonf. 1.015, informação quilo, na proa de Bonf, do Chané 6225. Gente. E o 5973, você chama Recife 12685. Recife 2085, bom trabalho. Boa. November Alpha na escuta. Confirmando, isso aconteceu ontem com o senhor também? O senhor preencheu alguma ocorrência, alguma reclamação junto a ele? Sim, porque eu estou olhando aqui no sistema, não tem nada novamente. O AES está tentando resolver essa situação. E se o senhor não reclamar, provavelmente pode ser recorrente essa situação, hein? Tem, chame o controle em 119.8. Para o controle 119.8, Mike é comigo. 3-4 controle, desça para 2015 chegada Mari. 2015 chegada Mari, igual no 434. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. 2-3, informação quilo. Um momentinho, 2-3. Mike Eco Vitor, controle Salvador, prossiga visual na escuta, informe livrando a zona de controle, Mike Eco Vitor. Controle, se possível, acender para 1500 pés. Está autorizado, 1500 pés. Gostaria do 223, controle Salvador. Vamos descer para 6000, ajustado 1095 para a chegada Bonf. Redução de velocidade para 250 nós. Ok, senhor, pois não. Estamos descendo então para 6000, autorizados. 1096, na chegada Bonf, entregando. Temos aqui uma indicada de 240, porém uma ground de 350. O senhor deseja mais algum ajuste? Nós vamos deixar por enquanto com esses padrões. Põe, não, senhor. Põe. Quanto tempo eu estou firmando a gente? 1-0 no meio, é isso? Para o 2-2-2-3? Não, é 1-0-1-5, a altitude que foi para descer para 6000. Perfeito, 6000-1-0-1-5, ajustado, obrigado. Acione, já estou resolvendo o problema no seu plano, aguardando cópia. Estou Golf Eco Controle. Pronto, cota. Autorizado para Ilhéusico 280, decolagem no zero, direita da Euleda, pós-Leda direto Ilhéus, controle 198, transponder 5072. Salvador, bom dia, Zuma Magno, 3.000, 20 da Kilo, passando 230 para 150. Salvino 3000, este é o controle, Salvador. Ajuste agora, 1015, desça para 7000 na Mari. 1015, 7000 na Mari, Salvino 3000. Reporte pronto. Para. Só Romeu, Mike, é convido ao controle. E Mike, é convido na escuta, proceda. Positivo, o senhor está voando para Manati? Afirmativo, senhor. Ah, ok, vou direto para Manati. Direto para Manati, estamos mantendo 1510. É positivo. Índia November Alpha, autorizado, voo local, TGL Vera Cruz, decolagem na direita, direito, 1000 pés, controle 19-8, transponda 0126. O movimento foi correto, dois a bordo, pátio 4, chame a torre para o táxi. Tem 19-8, chame a torre. Siga. Okay, de November Alpha autorizado o táxi, chame na interseção Oscar para o ingresso. Vedo 223, tráfego na sua posição de 9 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, passa 15 mil para 5 mil pés. O senhor vai seguir esse tráfego. Gente, ó. 2223, tem ele no ticket para ir na vista. Problema não, o senhor vai ser vetorado em breve. Ok, obrigado. Azul do avião no 36, eu vou liberar a restrição de altitude, você vai descer para 3000. Descendo para 3000, tem restrições do azul no 93. Ok, estou liberando a restrição de altitude. Controle. Salvador, bom dia, 22. Oceano 225, desça para altitude de 4 mil pés, Oceano 225. Confirma, 225? Desça para 4 mil. 4 mil, tem o tráfego aqui à direita à vista. Positivo, passarelo 223, vetoração direita proa 245. Caso de falha de comunicações, voará Simbra Magnética 120. Salvador, bom, 922, bom dia. 922, aguarde um momento. Passaria do 223, Salvador? Nessa por caso de falha, a magnética é a 120 de Simbra. Positivo, gol 922, controle Salvador, desça para 8.015, chegada a Mário. 8.015 na Mário, 922. Tango Vitor Juliette, formação Kila Guarcó. Lima 434. Salvador, Golão 434, está livre o ILS Express? Golão 434, está autorizado o ILS. ILS, Golão 434. Mike Juliette Romeu. Romeu, Golf Vitor, controle. Escuta só, Recife. Chame Recife 125-1, caso negativo, 1260, boa viagem. Recife 1, alternando, eu tenho agora, graças ao trabalho. Controle, Mike Eco Vitor, ligou a sistema. Frequência livre, Mike Eco Vitor. Livre, Mike Eco Vitor. Do 223, mantendo alternado e vou ir na proa 225. Esquerda 225, 2223. Vitor Juliette, pronto a cópia? Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, decolando 7, ingresso corredor Axé. Controle 198, transponder 0151. Oceano 225, desça para 3 mil pés com altitude liberada. 3 mil pés livres da instrução de Pedro, meu Deus do céu. Passaria do 223, descendo para 4 mil. 4 mil, 23. Controle, autoriza o 6225 ao Guaduna, da presente? Capitão, o senhor é o número 3, o senhor vai ter que manter a princípio a chegada e existe a possibilidade de início de vetoração para sequenciamento. Sem problema, obrigado. É 3663, descendo para 5000, 220, 220 nós na velocidade. 5000, reduzindo 220, 3663. Controle de máquina, tinha um milhão, tenor clube, ingressando na linha direcional, 107. Ciente, Mike e Juliette Romeu, aguardando transferência. Índia November Alpha. Lançamento direita, proa 230. Na proa 230, vai descer para 2000, tendo como limite o curso do localizador. Direita 230, limitado pelo LOC, Oceania 225. Gol 1434, intercepta o curso do localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame 1186. 186, gol 1434, bom dia. Boa. Salvador, bom dia, Golão 434, uma milha para Simpra da 1-0, baixar a travada. 345 da 3. Pouso 1-0, vento 060 graus, olhos 7 nós. Teve pouso 1-0, Golão 434. Solo 5345 da 3. Prossiga. Puxe e acionamento, remota 1-3. Exato. O 1434, avista o campo, confirme. Meia livre, aliás. Livre, aliás, 9136. Oceano 225, 3000 para 2000, com a bela ilha de Itaparica à frente. Vamos reduzir a velocidade para 210 nós. Reduz 210 nós, né? O passaria do 223, vamos descer para a altitude de 3000 pés. máquina de Chomel em Piatã. Positivo, chame a torre, 1186-12. 18-1612, Mike já chamou, bom dia, capitão. Bom dia, um abraço. Volta. Torre, o papapá, Mike já chamou. 160 pela esquerda, 625, fechado. Passaria do 223, esquerda pro 160, tá limitado pelo localizador. Esquerda 160, limite o like, passaria do 223. 3663 é o número 5 para pouso e vai ser vetorado. Estou agilizando na retaguarda do, das apicas em aproximação. Vai reportar na final da 17 Romel. No 434 para informação, ele encontra à sua direita, vai cruzar a final da 10 e a sua retaguarda, ok? Sem interferir. Luciano 225, esquerda 120 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 120 pela esquerda, autorizado LS. Sereno 223, está passando agora 5.000, reautorizado para 2.000, está voando sobre a Bahia de Todos os Santos. Ok, senhor Ciente, para 2.000, autorizado para o passageiro 2226. Azul 9136, Duna, localizador em aproximação, redução em cheque pré-pouso, chame a torre, a frequência 1186, Azul 9136. 186, bom dia, 9136. Recorde, ó. Início de vetoração, direita, proa 235, em descida para 4.000, está limitado pelo localizador. Direita 235, 4.000, limite do bloco 3.000. Ô Mike, o Indy 9000 Alpha decola agora, imediato ou aguarda ainda? Imediato, Indy 9000 Alpha. Ok, livre decolagem, venda de 060 graus, 05 nós, Índia, 9 graus. Autorizado decolagem, Índia, 9 graus. Mike Juliette Romeu, autorizado pouso direto na Bata, chega no solo controlado, 050 graus, 06 nós, sem interferir com 17, ok? Pouso autorizado na Bata, sem interferir, Mike Juliette Romeu. Volo 434, solo 01, 1001, solo 219. 219. Alfa Vico Juliette, táxi 70, sessão papá, chame para o ingresso. 922 até 3.000. Solo Salvador, eu vou no 434, livrou na sua escuta. Bom dia. 434, táxi de Aquilo, mantendo parte 3, aguardando ingresso na parte principal. De Aquilo e parte 3, mantendo parte 3, o gol no 434. Tá, tá bom. Boa. Salvador, chanel 6265, 5.000, 4.000 até agora, tudo certo, sua escolha. Do 223, esquerda 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Ativo, esquerda 140 para o localizador, ainda na sua escuta, passaria 2 horas definidas. Gol 922, início de vetoração, esquerda proa 3620, tem como limite o localizador. Esquerda 360, limite localizador, gol 1922. Prazer da Alfa. Moleque Juliette Romeu, como recebe a torre? Solo 02, solo 02, frequência livre, Mike Juliette Romeu. Rochelle é 6225, continua em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, se escuta, 225. Papá Romeu, Índio November Alfa, controle está ciente, prossegue a visão na escuta, meu cordial.